Olá, meninos e meninas. Sejam bem-vindos à edição inaugural de Lá Vamos Cantando e Rindo, o magazine da pequenada. Podem chamar-me Tio António, ou então Professor Doutor ou Senhor Presidente, apenas por graça. A nossa primeira rubrica intitula-se Domingo a Timor, e nela lerei cartas escritas por pequenos portugueses de todos os cantos do nosso vasto império. Começo por uma carta que nos envia o pequeno Mamadou Jolaima, residente em Bafatá, Guiné. Apesar dos seus 11 anos, o pequeno Mamadou não sabe ler nem escrever, preferindo dedicar-se a ajudar os pais na labuta diária, de sol a sol. Como tal, a sua carta contém apenas gatafunhos ilegíveis e não poderei lê-la. Passemos à próxima. Vem da pequena Maria Lucília, natural de Grândola. Reza assim: Excelentíssimo Senhor Professor Doutor António. Vê-se que a pequena Maria Lucília é uma jovem instruída e de trato fino, como tantas outras no Alentejo, o celeiro do nosso país. Continuemos a leitura. O meu pai foi denunciado pelo patrão à polícia política, depois de pedir um aumento de 2 escudos, e encontra-se agora preso em Peniche. Até quando teremos de suportar tamanha opressão, ditador, filho de... Infelizmente, a letra desta nossa amiga é muito feia e não consigo perceber o que escreve. Olá, olá, acerilho! Ora, vejam só, pequenotes, é o nosso bom amigo Cardoso o Pide. Como tem passado, senhor agente? Como Deus manda, tio António, com muito trabalho. Há que manter alerta permanente, porque os subversivos andam por todo lado. Uma grande verdade, senhor agente. E que nos traz hoje? Ora, deixe cá ver na sacola. Matraca, suqueira, retrato do Álvaro Cunhal de frente e perfil. Ah, cá está. Um bonito desenho. Um desenho? Calha bem. Podemos usá-lo na nossa rubrica Lápis Azul, que serve precisamente para mostrar os desenhos que nos enviam os nossos ouvintes. Mostrar como, Sr. Presidente? Pois isto não tem imagem. O Sr. Agente é um maroto e está sempre na brincadeira. Ora, deixe cá ver. Que desenho bem feito! Vem do pequeno Carlos Filipe, português de Luanda. Com traços muito coloridos e revelando grande talento, o amigo Carlos retrata a fábrica de seu pai, onde vários negros se entregam à suprema educação do trabalho para fabricar... O que é isto? Veja lá se consegue perceber, senhor agente. Ora, parecem-me vibradores, senhor presidente. São pimenteiros. Bonitos pimenteiros em marfim e ébano, trabalhados segundo o costume das gentes africanas. Olhe que parecem mesmo vibradores. Não sei o que isso é, mas certamente que não serão. Não sabe? Então o vibrador é assim uma coisa que se mete... Pronto, senhor agente. Basta de falar dos pimenteiros. Dos vibradores, senhor presidente. Vê-se perfeitamente que são vibradores. Basta olhar aqui para este negro que puxa o lustre a um como se segurasse o próprio... O senhor agente alguma vez pensou numa transferência Para Timor. São pimenteiros. Sim, senhor, são pimenteiros. Muito bem. A emissão está quase no fim, mas ainda nos resta tempo para ouvir nosso bom amigo, o Almirante Américo, a fazer uma das suas divertidas imitações de animais. Vamos a isso, senhor Almirante. Conseguem adivinhar? Será uma gazela, uma coruja, um esturjão? Fiquem em paz e serenidade, como bons portugueses. Da minha parte é tudo. Até uma próxima ocasião.